Atlântida. Atlântida. Brasil! Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, nesta quinta-feira, dia 1 de julho de 2010. Estamos com uma nova skin, um cervejão, se beber não dirija, torcida da sorte, traz celular com TV grátis, mais claro chip por R$549 só na Colombo. E Coca-Cola, comemore do seu jeito! Que beleza, Mr. P, tudo Opa, bem, mano? Tudo bem, boa tarde. Tudo certinho, bem, Mr. P aproveitou bem. O calorzinho pra botar as manguinhas que... pra cima. Nossa, ah? Mangas curtas. Mostrar o braço, curtas, né? Esses bração. Esses bração, adoro. Fortes braços de Mr. P. Eu sou militar hoje. Militar, me mostra a tua arma. Ah, verdade, verde musgo. Tive a sensação de estar entrando na menopausa hoje, porque saí de blusão, daqui a pouco começou a dar risco. Aquele calorão, calorão. Quando eu vi, tava pelado. É, isso aí. Boa. E aí, Marcos Bianchas? O calor, né, cara? Calor é fenomenal. É verdade. Eu tava vendo os propagandas premiadas em Cannes esse ano. E teve uma que levou um sol artificial pra uma daquelas cidadezinhas lá em cima no Canadá, que fica de noite 6 meses, sabe? Uh-huh. Eles foram lá e fizeram um sol artificial pra alegar aquele povo. Ah, pá, que demais, emoção, hein? Aquela que fundamental. Sol, calor é muito importante. Show de bola. E aí, Porazinho, o homem do povo! Eu tô aí, né, mano? Coisa tamo, boa, Porazinho. A tua energia. Porazinho, a gente tava aqui agora há pouco olhando pela janela aqui do estúdio panorâmico da Atlântida. Pra quem não sabe, Atlântida mantém estúdios. Nas cidades onde a Atlântida tem estúdios, são estúdios panorâmicos. No alto do Morro da Cruz, em Florianópolis. Aqui no alto do Morro, né? Santa Tereza, em Porto Alegre. Porto Alegre tem três, assim, aquilo, a gente tá no B hoje. Criciúma aquilo é alto que a... também. Hã? Criciúma é no Morro também. Aquilo que a Globo faz na transmissão do carnaval, ali no Sambódromo. Exatamente. É o nosso dia a dia, né, cara? Rotina. Fazer o quê? A vida. Não estudamos, caímos aqui. Pra fazer isso aí e tal. E aí a gente tava olhando o Porazinho subir a lombo, o Porazinho deixou o carro ali no estacionamento da rádio, subindo a lomba, uns 100 metros que separam. E aí ele é abordado por populares, cara. É impressionante. Fez um popular. A galera do caminhão do Guaraná, o Carreirinha, o Ventania e o Summer, tá, aê, galera? Aê, galera! É nóis! Pô, tu é o Porã, né, meu? Sou, cara. Pô, manda um abraço pra nós, estamos sempre ouvindo vocês lá, o Carreirinha, o Ventania e o Summer. O Ventania tá bom, deve ser mais magro que eu. É, o Ventania. Não reparei. E o Carreirinha deve ser mais magro. E o Carreirinha, imagina o Carreirinha. Carreirinha deve ser o mais perigoso dos três. E aí, Maurício Amaral? Pô, cada vez melhor. Coisa boa, né? Maurício Amaral. Do lado dos amigos, né? E o nosso Estrela Móvel de hoje, pô, hoje é um dia especial pra nossa Estrela Móvel. Nossa Estrela Móvel que estará no Bourbon Country em Porto Alegre hoje à noite apresentando o seu rock de galpão, Neto Fagundes! Casa cheia hoje, hein, compadre? Casa cheia hoje, todo mundo convocado pra estar lá, né? Fiz o convite porque é um momento realmente especial. Poder estar fazendo o Rock de Galpão com a direção do Ike Gomes. O Rock de Galpão é um projeto. Um abraço pro Nico Nikolaevski, cara, que foi preterido aí. O Ike disse que agora ele tá sendo confundido com o Werner. Ele disse que agora tá o seguinte, assim. Parecido. Os caras chegam pra mim e dizem: aí, meu, pô, caiu, problema aquele lance lá, hein? Caiu, acidente e tal. Ele falou: não tem acidente nenhum, cara. E ele é um cara, assim, fantástico, velho. O trabalho do Ike Gomes é incrível. Eu sou fã dele, assim, cara. Eu demais, sou. Vai estar hoje lá, toca violino também como convidado especial, mas é o diretor musical, junto com o Bagre Fagundes, que é outro convidado especialíssimo, a banda Estado das Coisas, e esse teatro que é um orgulho da cidade, né? O Teatro do Bourbon Country, 21 horas, né? Lá também tem a rigidez do horário das 21 horas, sim, começa exatamente teatro. Às 21, todo mundo convocado para o Rock de Galpão no Teatro do Bourbon Country. Vai estar demais. Beleza, velho, tá bonito. Todo mundo convocado, inclusive o goleiro Bruno do Flamengo, que vai estar um show matador, né, Neto, hoje, né? Precisava de um goleiro matador. Que isso, velho. Tá bem, cara, quinta-feira, 1º de julho, dia dos hospitais. Um abraço a você que trabalha em hospitais e que enfim, né, cara? Você que deixa o radinho ligado no hospital. Complicada a situação, Liz, de quem, né, trabalha em hospital, né, nossa, cara? Nossa pediatra, doutora Liz, trabalha em hospital e tá sempre ligada. Verdade. Da uma às duas e das seis às sete, ela disse que morre muito mais gente do que no que isso, comum, cara? Não fala assim, cara. Os médicos vão tudo ouvir assim, o Pretinho. Ah, grande abraço pros hospitais que o Pretinho frequenta aí, o Mãe de Deus, o Moinhos de Vento, o Hospital de Caridade em Florianópolis. São Pedro. As clínicas na Restinga. Lá no São Pedro, o Cristo Redentor, o Conceição. Exatamente. As voluntárias da Vila Santa Rita também, que são Santa pessoas. Santa Rita, as voluntárias do Voluntários da Praia. O Hospital de Clínicas, onde tem um monte de gente que nos ouve lá, cara. Verdade. As voluntárias da Farrapos ali. Quem mais, Pi? É interessante que a gente lembra do hospital sempre com aquela sensação de alguém tendo que ser curado, alguém mal, mas pensem, procurem lembrar também de hospital na primeira vez, sempre com a maternidade. É verdade, Pia. É a coisa mais linda. É verdade. Não, Pia. Não, e outra, a gente sempre lembra das pessoas que estão chegando no hospital, né? E tem algumas que se recuperam e lá. Estão saindo. Boa. É verdade. Sensação sair do hospital depois de curado, ou até na maternidade. Eu fiz uma visita uma vez a um cara que eu visitei quando ele estava no hospital, é um projeto que eu faço de música, assim. Além de tudo, tem isso. Aí eu saí de lá e o filho dele, um dia do aniversário dele, disse: olha, cara, eu sei que o presente que meu pai mais gostaria é que tu fosse lá em casa. E ele morava perto da minha casa. Eu disse: não, então me dá um endereço que eu vou lá. E fui, rapaz. Eu tinha visitado ele lá no hospital, ele dizendo: ah, aquele momento lá foi muito bacana. O abraço é pra todas essas pessoas que estão ajudando dentro dos hospitais. Parabéns. Né? Trabalhando. É importante. Eu vou fazer um depoimento aqui, porque lembro muito bem quando era garoto, tinha 7, 8 anos e tive meningite, fiquei internado em isolamento, entrei em coma e depois saí, obviamente, e fiquei mais de uma semana em isolamento, e lembro até hoje da imagem quando saí do hospital, no corredor, vendo lá no finalzinho do corredor, sendo levado pela enfermeira, meu pai, a minha mãe, minha madrinha, que estavam me esperando lá junto com meu pai também, a minha madrinha me pegando no colo, e essa cena é inesquecível. Parabéns, Leandro. Não, porque a saída do hospital depois que tu reconquista aquilo tudo que tu gostaria de ter de volta é fora. O tempo que tu tá no hospital, a tua cabeça viaja, vai longe. Tipo, pô, será que tu tá ali prestes a tomar uma anestesia geral? Será que eu vou voltar da anestesia? Exatamente. Eu imagino que seja a sensação parecida com a de sair da prisão, cara. Quando eu saí da prisão, assim, eu me lembro, minha mãe, meu pai lá me esperando e tal. E é uma sensação realmente incrível, assim, sair da prisão. Cada um com a sua história de vida, sim, né, Pianos? Sim, sim. Então, a todos, desde o porteiro até o médico mais especializado em alguma coisa, mais, né, extraordinário, que trabalha no hospital, nosso muito obrigado. É verdade. Que bonito. E hoje também é dia mundial da arquitetura. Arquitetura. Claro. Né? Os arquitetos também, né, cara? Tem um arquiteto. Cada um com a sua preferência, né? Tem um arquiteto que fez um hospital no Nordeste que economiza 80% de luz só com vidro e tal, e economiza 90% de ar-condicionado só com ventos, cara. Canalizando os ventos lá no Nordeste. Ah, isso aí, as construções do futuro. Isso é demais. Um bom arquiteto faz milagre. 90% de ar-condicionado o cara economiza, mano. Imagina. Demais mesmo. Tá bem, vamos aos destaques comentados do Clique RBS para esta quinta-feira. O governo federal vai liberar 12 milhões de reais para a duplicação da rodovia SC-401 no trecho entre Jurerê e a Praia dos Ingleses, no norte da ilha de Floripa. Hã? Jura? Juro? Jurerê. Pelo menos está escrito aqui. As obras pretendem desafogar o trânsito no local, e que é bastante congestionado em períodos especialmente de férias e fim de ano. Serão cerca de 7 quilômetros duplicados que vão facilitar o acesso às principais praias do norte de Floripa, como Jurerê, Ingleses, Brava e Ponta das Canas. É bom Floripa, né, cara? É bom demais. Pô, eu tava falando o nome das praias aqui, lembrando de cada uma delas. Que saudade. Faz tempo que a gente não vai pra Floripa, né, cara? A empresa não me deixa. Pô, tento voltar, não consigo. Quando é que, bom, a gente vai pra Floripa de novo agora no planeta, né? Depende agora no planeta. Lá. Quem sabe antes, né, cara? Quem sabe antes. Quem sabe, né, um ouvinte de Floripa não ganha uma promoção Boa, verdade. É verdade. Bom, enfim, continuando aqui. No Rio Grande do Sul, o DENIT estuda a forma de ampliar terceira faixa para agilizar o fluxo da BR-116. O órgão planeja deslocar a mureta que divide as pistas para ampliar em 1 quilômetro a faixa extra no sentido interior capital, e estuda também a criação da faixa no sentido contrário. Desde o início do mês passado, motoristas contam com uma faixa complementar, totalizando 3 quilômetros no sentido interior capital. Uma empresa já está realizando um estudo para definir novos trechos que podem receber a terceira faixa na BR-116. Tá mais que na hora, né? Né? Na verdade, tipo, já passou. A solução é maior, tem que ser maior do que essa aí, né? É, vai ter aquela rodovia do lado, né? Isso aí é um do paliativo, parque, né? É, um paliativo, exatamente. Burocracia atrapalha a distribuição de alimentos a desabrigados no Nordeste. Só recebe a cesta básica quem se cadastrar como desabrigado ou desalojado. É o fim da picada. Pessoas mais exaltadas ameaçam saquear supermercados e depósitos. É incrível, né? A pessoa perde a casa, perde tudo e ainda tem que assinar papel pra dizer que é desabrigado. Isso revolta a pessoa, né, cara? Ah, tu acabou de perder a casa e tu tem que ir lá passar por uma burocracia. Não, né, cara? É, deve ser não, muito complicado, né? Pra quem já tá sem nada, né? Quem perdeu aí tudo. Aí tem que assinar tem papel, que é assim, eu sou que caneta, né, Amaral? Que caneta. É, não, e outra, tu imagina pelo outro lado agora a quantidade de malandro que não aparece nessa hora aí pra querer pegar uma cestinha básica lá e o cara tá lá na casinha dele, bem tranquilo, mas vou lá dar uma de desabrigado e pegar uma cestinha básica pra mim. Sou brasileiro, com muito orgulho. É, isso aí, mano. Isso aí. Novas regras para cartões de crédito e débito entram em vigor. As máquinas de cartões nas lojas passam a aceitar, a partir de agora, cartões de qualquer bandeira. Até então, para aceitar cartões da Master e da Visa, o dono da loja pagava por duas maquininhas diferentes. Que beleza, cara. A mudança era aguardada há anos pelo mercado. Maravilha, hein? Baita diferença. Então não tem mais aquele papo, aceita a Visa, aceita tudo. Aceita tudo. Cara, que maravilha. Ou aceita ou não aceita. E aí o cara paga uma mensalidade para cada maquininha. Isso aí. American Express, Visa, Master, outra. Ficava mais caro pro lojista, né? Estabelecimento. E uma outra coisa, cara, passei por uma situação assim ontem à noite, fui fazer uma compra. Na Venâncio ali? No trânsito? Não, é comércio. É merchan? Não, cara, não é. Eu posso também não falar se não quiser, mas conseguiu, ele conseguiu. É um lance importante, cara. Tu também, cara. Sabe aquele zagueiro que tenta derrubar e o cara continua correndo e ele não tesourou. Agora ele veio pra matar a jogada. Eu queria falar sobre as compras, cara, com um cheque. Muitas lojas já não aceitam mais cheque, cara. É verdade. Tu vai lá comprar um troço que é pagar em cheque, porque o cartão de débito tem um limite, né? Cheque pode voltar, cheque. Não, ok, cheque pode voltar. Pode ser roubado, cheque também. Mas sempre pode, né? Mas é menos confiável o cheque, né? O mais confiável de tudo é dinheiro. Ok, mas daí tu faz rapidamente um cadastrinho ali com a pessoa. Ó, eu quero aqui a tua assinatura, o teu endereço, o teu CPF, onde é o teu trabalho, teu telefone residencial, o telefone de uma pessoa que eu possa confirmar que o teu cheque não é roubado, entendeu? Eu tenho 29 anos, eu nunca usei cheque na minha vida, cara. É mesmo, cara? Nunca usei cheque na minha vida, desde que eu comecei a ser... Quando tu quer comprar, por exemplo, uma coisa que custa, assim, mais do que o saque do teu cartão de débito pode... Cara, nunca comprei nada. Não cheguei nesse nível ainda de comprar um negócio. Pera aí um pouquinho. Vale se tu tem ali um tem, cada banco tem um limite, tá? Não, só tem um também, cara. Não, cada instituição bancária tem um limite no seu cartão de débito. É uma praxe da instituição. Diário, né? Por exemplo, o Banrisul, por exemplo, por exemplo, de acordo com o cliente, tem contas diferentes. Tem gente que tem limite de 2 mil, tem gente que tem limite de 200 mil, tem limite 500. Pra saque? Sim. Exatamente. Tá. Isso aí, diário, certo. Né? Um saque diário. É de acordo com o teu saldo médio, entendeu? O banco vai ver que... Certo. Pode gastar 2 mil por dia. Tanto que às vezes... Eu acho que não, Maurício. Não. Eu acho que não. Isso aí é uma... O cartão para retirada, ele tem um limite diário. É uma questão de segurança. É uma questão de segurança. Super conta não sei o quê. Se tu for, Maurício, se tu for amanhã, aliás, depois das 10 ali, retirar mais de mil, tu não consegue. Se tu quiser mais dinheiro, tu tem que ir na boca do caixa. No caixa automático, o saque diário, pelo menos, do Banrisul é R$1.000. Mas tem contas que são menos e outras mais. Tem gente que não pode. Não, vocês estão falando em coisas diferentes. Tem uma tabela do lado do caixa do Banrisul dizendo isso, tia. Vocês estão falando duas coisas diferentes. Uma coisa é o saque diário, que é de mil o limite. E outra é o que ele tá dizendo. O que ele tá dizendo é que o cartão. Não, isso é outra coisa. Pode já ter sido usado o seu limite, digamos, 2.500. E aí aquele cartão não vai passar. Aí tu necessita de ter um cheque. Tem um limite diário pra débito. Tá certo. Certo? E tá tem certo. Pessoas que têm limites diferentes. Sim. Tem pessoas que podem gastar no débito. São duas coisas. Reais. Bota a gasolina com 200 pila, daqui a pouco pagou um restaurante esgotou. Com não sei quanto. Não, tá certo. Esgotou o limite. Tá certo que eu fui fazer uma compra um dia desses. Por mais alguma coisa e eu precisava fazer um débito e eu ultrapassei o débito que naquele dia era permitido, tá certo? É isso aí. É outra coisa. Não tem nada a ver com o saque. Tem gente que trabalha com, como é que a gente diz, com pré-pago, assim, como é? Que fica lá no teu limite, já vai ser abatido. Pré-programado. Às vezes ele tá pré-programado, então ele já tá usando uma parte daquele limite. Isso aí. Que quando tu vai pagar uma coisa, digamos, como é que de mil... vive esse ser humano aí, Neto? É lamentável. É difícil. Esse limite, essa história de limite, eu não tava ligado. Não tem limite, né? Tem limite. Bom, só pra encerrar o assunto ali, então, é que a loja acaba perdendo a venda, né? Aí o cara não aceitou teu cheque? Não aceitou o cheque. Não vende com cheque? Não trabalha com não cheque. Trabalhava. Não trabalhava. A loja não trabalha com cheque. Não vai aceitar nem o meu, nem o de ninguém. A cada nem, vez acontece do presidente mais. Da República. Eu tive ali, querido, logo depois que tu saiu. Ah, para, nego velho. Paguei com o chefe. Não acredito, nego velho. Não me pediram nem pra assinar. Tu é ninja, nego velho. A guria foi tão gentil que ela me disse, não precisa nem assinar, querido. Tá bom, nego velho. 1:15, Marcelo! É hoje verdade. Tá completo o time, hein, Marcelo? Hoje eu tô tá completo muito feliz. Time, eu tô muito feliz porque voltou o Marcelino. É verdade, tava tristinho, né? Pra segurar meu cabo aqui, também. O cabo tá aparecendo na televisão. Eu também ia sentir a sua falta, Marcelo, Marcelino, na pão e vinho, é mais verdade. Vinho. Porque o vinho é o sangue de Cristo. Mais vinho do que pão, né, Marcelo? É muito bastante mais vinho. Sangue no programa muito de hoje. Muito mais vinho do que pão, Marcelo. Mulher se recusa a cortar pepino em formato de pênis. É verdade, a mulher não quis cortar nesse formato, não. Tá ali a foto dela no telão, Irene Rasca. Tá ali a foto do pepino, Marcelo. É a foto errada, botaram. Eu achava que ela era muito feia mesmo. Alô, produção, esse aí é o pepino, essa não é cala a garota. Cala a boca, Marcelino. É a Irene Rasca diz que o fruto a faz lembrar do marido. E do pepino de Capri também. Pepino foi comprado no supermercado lá na Hungria. Ah, lá tu tá é de sacanagem terrível. Comigo com essa cala notícia, Marcelo. Cala a boca, Marcelino. O pepino faz lembrar o marido, Marcelo. Cala a boca, Marcelino. Marcelino, cala a boca, que bom que ele não veio ontem. Mara que não vê amanhã. Eu trouxe a minha arma hoje. Calma. A mulher é presa duas vezes no mesmo dia por dirigir bêbada. É verdade, ela estava alcoolizada. O carro em zigue-zague alertou a polícia. Porra. É, o mesmo porre, tava cara. Tava ali, zigue-zague. O intervalo foi de 2 horas entre um flagra e outro. Aprender e soltar. É no Brasil, aprender então, e soltar, é brincadeira, né? Americana coloca fogo no escritório para ir para casa mais cedo. É, teve que tacar um fica foguinho. Fica a dica, né? Fica a dica para amanhã, jogo do Brasil. Jogo do Brasil, se sua empresa não te libera, taca coloca fogo. Taca fogo na empresa. Ela vai ficar presa por 9 meses. Enfim, não vai precisar trabalhar por 9 meses. Vai ver o sol nascer quadrado também, né, Marcelo? O nome dela? Anote. Anote. Michele Perrino. Perrino! Ela costumava faltar muito no trabalho. Igual um ou outro, né, Marcelino? Ela faltava o trabalho, Marcelo. Mas você faltou aqui na terça-feira. Não sei quem falta mais, o Marcelino ou o Porã. Você qual dos dois que falta mais, né? Vai botar fogo? É verdade, vai botar fogo aqui, Marcelinho. Não, quem vai botar fogo sou eu, Magnata. Vou passar fogo aqui também, hein? É comigo mesmo. Obrigado, Marcelo e Marcelino. Vai daí, Bi. Vamos dar uma rodada aí. Abraço pro Marcelo Filho, Felipe Silvio Franco, do CRVA 0026 de Canoas. Paola, beijo. E um abraço pro Leonardo Pereira Assunção, bicampeão olímpico de boxe olímpico. Ó, que beleza. E que mandou dizer pra ti, Fetter, que é arte marcial boxe. Teria dito alguma coisa. Não, a gente teve uma discussão dúvida. Aqui se boxe seria arte marcial ou não. E né? Ele mandou te dizer que é. Boa, obrigado, queridão. É nóis. Rapaziada do Pretinho, me chamo Maria e gostaria de parabenizá-los pelo programa. Gosto muito de vocês todos. Como fica bonito com esse grave, eu quero dizer, me chamo Maria. Me chamo Maria. E tranquilo, né? Meu nome é Maria. Meu nome é Maria, tudo bem? É João Maria. Mas o motivo maior que eu tô enviando esse e-mail, eu, Maria, é porque hoje meu filho, o Lucas, tá completando 16. Olha, que data bonita. Vai ter idade. E como ele é fã do Pretinho, escuta o programa todos os dias, às 13, às 18, assiste aos Jogos do Brasil ouvindo o bebê, morre de rir das piadas e das histórias contadas pelos apresentadores do programa. Gostaria, se possível, que vocês fizessem uma homenagem especial pra ele. E se não for pedir muito, gostaria que esta homenagem fosse feita pelo Marcelo. É verdade. Segundo ele, é o que ele mais gosta. As crianças gostam muito do programa. A audiência infantil tá ótima. É verdade, Marcelo. Que aqui a gente mostra a vida como ela é, né, Lucas? É verdade, Marcelo. Sangue, bastante violência. Olha aqui, ó. Vamos mostrar só um pescoço jorrando sangue ali. Olha ali o pescocinho. É isso aí não é filme de Tarantino, não. Cala a boca, Marcelino. Beijo pro Lucas. É, inclusive ele imita o Marcelo igual o Maurício. Gostaria que este e-mail fosse lido antes das 13h30. Aê! Aê! Deu certo, deu certo! Pois hoje o Lucas tem curso de X-Game. Olha! No Instituto To Down, e sai de casa nesse horário, é To Down? Será que tem? To Eight Down. É? To Eight Down. E sai de casa nesse horário. Se for que atendida... Deixa que eu leio, Choose Downstairs. De novo. Choose Downstairs. Perfeito. Vai mudando. Se for atendida, agradeço de coração. Beijo a todos, sucesso. Um beijo especial para a Rodaica e fique um... Pode ficar tranquilo. Pode ficar bem tranquilo. Potter na África. Ah, Maria Irani. Beijo, parabéns. Pô, quero mandar também em nosso nome aqui um beijo, um abraço pro nosso querido Luciano Costa. O cara que é o capitão da Rede Atlântida aqui, o cara que toda a Rede Atlântida, se você tá ouvindo muito bem o som da Atlântida em Criciúma, o responsável é Luciano Costa, o filhinho dele, o Eduardo, tá fazendo 4 anos hoje. Maravilha. Que momento na vida um filho com 4 anos, muito, né, legal, cara? Vai daí, meu compadre Neto! O nego velho fazia muito tempo que não dava uma passada na casa das primas aquelas, né, querido? As gurias que cesteiam pra fora, sabe? Foi. Que isso, Maurício? Tá me estranhando? Cesteia pra fora, cara. As gurias da vida fácil, né, querido? Não é nada fácil, mas dizem que é fácil. Chegou lá e disse: quanto é que tu me cobra pelo serviço, querido? Já chegou assim? R$100? Não, tá louco, querido. Muito caro. Quem que é isso? R$50. Não, de jeito maneira, querido. Eu tô com 12 pilas aqui no bolso. Aí é muito pouco, né? Não, olha o seguinte, eu dou 12 pilas e o celular, querido. Aí a gata pensou um pouquinho ali, né, assim... Tá fechado. Foram pro quarto, tudo aquilo, o nego velho dando show lá, né? Levantou, botou as bombachas, tirou os 12 pilas da guaiaca e deu pra louca ali. Tá aqui, querido, ó. Foi saindo quando ela reclamou, disse... Para aí só um pouquinho. E o celular? 9:30, 14:30, 5:40. Que beleza, tem que aprender com o nego velho. Fala aí, inimigo público! E aí, cambada? Mando algumas... Não, deixa eu só explicar por que eu sou o inimigo público. O Porazinho tá com a camiseta do Public Enemy. Yo! É uma banda muito legal, de pagode, se eu não me engano. Ela manda muito bem, é uma banda brasileira. Queria mandar um salve. NX0, tô chegando em Porto Alegre. É NX0 amanhã em Porto Alegre com o Strike e Mandala no Pepsi on Stage. Pode crer, NX0 é hip hop, é do rap, é da galera ali do subúrbio. Da comunidade, crer. Né? A comunidade total, eles têm uma oficina de grafite, sabia? Tô ligado, tô ligado. Vai, Porazinho. Ai, cara, o Luiz Eduardo Ávila Lima diz aqui que manda umas charadas pra gente descobrir. Charada! Pra gente descobrir. Pra gente descobrir. Quando é que as mulheres irão à lua? Tempo. Vivem no mundo da lua já. Na cozinha ninguém, lá. Ninguém sabe. Quase. Marcos quase. Chegou perto. Quando chegar a hora de fazer uma faxina lá, velho. Homens! Péssimo, Porã. Bem típico teu mesmo, né? Ah, tá com saudade também, tu. É péssimo, Porã. Me liga. Leila, vamos ver se tu sabe essa. O que é colorido e faz um barulho muito irritante? Tempo! Colorido e faz um barulho irritante. Deve ser o Samuel quando se pinta de arco-íris. Não é o Samuel, tenta outra. A banda Restart. Boa, Leila! Matou, Leila, grande. Por que o namoro da goiabada e do queijo não deu certo? Tempo! Porque o queijo vive enrolando. Não, Romeu e Julieta, pô. Romeu e Julieta. Não. A goiabada, tá, o queijo enrolou agora. Não, porque o queijo era fresco mesmo. É bom o queijinho com goiabada, né? Queijinho da colônia. Ah, eu sou gay porque eu gosto de queijo com goiabada. É bom. Cara, aí fala. É bom. É porque eu respiro que eu sou gay, então, é isso? Mais ou menos isso. Eu abri o olho de manhã, por isso que eu joguei. Com pila, cara. Exato. Peguei por outros motivos, pode falar qualquer coisa. Mas falando nisso, quando tu abre os olhinhos de manhã, tu pensa, bom dia, lindo. Bom dia, sol. Bom dia, sol. Contigo mesmo, bom dia. Sabe o que eu já comi? Pra ti mesmo. Eu já comi sorvete de queijo com goiabada. É bom, cara. Fica a dica, fica a dica. Haagen-Dazs, Haagen-Dazs? Não, era uma sorveteria. Pô, cara, mas antigamente. Normal. Os caras misturam goiabada e queijo, fazem o sorvete. Cara, fica uma delícia. Demais, cara. Deve ficar legal. Antigamente, é uma sorveteria. Que bom, antigamente tinha um picolé Romeu e Julieta, que era a mistura dos dois. É, era muito bom. O que tu acha disso, nego velho? Eu acho que eu vou lançar o picolé Klaus Levanesco. O nego velho sempre inovando, né, cara? Tem que mudar, Romeu e Julieta. Aqui, Klaus Levanesco. Né? Fico todo tempo inventando a mesma coisa. Cara, ainda tem mais uma aqui, ó. Em um barco tinha três homens. O barco virou. Porque só dois molharam o cabelo. Tempo. Você era careca, né? Bora, Mr. P. Muito bom. É isso aí, mandem um Jabulani. Jabulani. Pra mim, a professora de portuguesa Michele, pra todos da turma 301 da escola Luiz de Camões de Cachoeirinha. Valeu, Luiz Eduardo Ávila Lima. Avisar que o Pause tá no blog do Pretinho como o comentarista de incêndios no Rio de Janeiro. Opa. Foi muito legal que tu lembrou, porque eu já tinha esquecido que eu tinha feito essa parada aí contigo. Que é um vídeo? Não, um blog, um videozinho. É uma reportagem. Fui cobrir lá o incêndio no Morro do Cabrito. Bom, no Rio de Janeiro, umas duas semanas. A parada foi feia lá, a Babilônia ficou em chamas. Eu tava lá, cara, o dia daquele incêndio. Tava lá, compadre? Tava lá. Foi tu? E era incrível. Não, não fui eu. Mas eu tava, dali dava pra enxergar o morro, cara. A mobilização dos helicópteros, eles iam até a lagoa, Rodrigo de Freitas. Pegava água e iam jogando, por quê? Porque não tinha casa no lugar do incêndio, né? Porque foi só a floresta. Mas tava muito próximo, cara. O calor. As pessoas tiveram que ir saindo por causa do calor do. Eu já trabalhei desse estilo, de pegar água do mar e jogar no incêndio. Só que peguei um outro surfista, aí fui demitido. Aliás, tem um vídeo na internet, né, cara, que o helicóptero baixa lá no mar, pega um tubarão. E daí joga no incêndio. E joga no incêndio. Vocês viram? Nunca vi esse vídeo, cara. Aí ficou a carninha prontinha, né? Peixinho na brasa. Não, eu imagino o tubarão no meio do caminho dizendo, vai, me larga. Ô, queridos, por falar em Jabulani, amanhã, enquanto a gente estiver torcendo pro Brasil, nós, cidadãos, contribuintes, contra a Holanda, o impostômetro atingirá 6. Sabe o que é o impostômetro, né? O impostômetro é uma ferramenta eletrônica que calcula em tempo real o valor arrecadado pelos governos federal, estaduais e municipais. Não sabia. Existe essa ferramenta aí. O impostômetro, então, amanhã, enquanto a gente estiver torcendo pro Brasil, ele vai atingir 600 bilhões de reais arrecadados pelo governo. É recorde. Até o dia 1º de julho. Como? Estamos na metade do ano, exatamente, primeiro semestre. São quase, amigos, 180 bilhões de reais a mais em relação ao dia 1º de julho do ano passado. É recorde isso aí. É recorde absoluto, cara. Vai dar em um ano mais de um trilhão, é isso? Se seguir nessa progressão aí. Vai ser às 11h30 da manhã, né? Todo mundo estiver vendo o Brasil, olhando a cara, é impressionante, né, cara? É impressionante um país rico. O Brasil é um país rico, cara. O imposto é de primeiríssimo mundo. Os serviços são de quinto mundo. O imposto é de Suécia. É uma loucura, velho. Isso é uma loucura. E o serviço de África. É. É um país bonito mesmo, cara. País à disposição pra ser maravilhoso, realmente. Que fique claro que a gente não é contra o imposto. A gente é contra a grande carga tributária e também o mau uso desse imposto. Claro, não, a gente sabe, a sociedade, para sobreviver, para a máquina girar como hoje está estabelecida, precisa, né, que haja um imposto. Mas a gente quer o nosso dinheiro de volta em serviço, né, cara? É só isso. A nossa reclamação. Se tivesse gente séria lá, disposta a alocar os recursos nos lugares onde a necessidade é maior, né, cara? Como saúde, como educação, como saneamento básico. E cada vez mais os governos se distanciam das suas prioridades básicas, que seriam essas, né? A educação, a saúde, o saneamento, a segurança. Mais preocupados com as alianças. E a infraestrutura, né? Porque, né, cada vez mais é repassado pra iniciativa privada, a segurança, a educação e tudo isso, né? Eu tava vendo isso. Os caras fazem aliança hoje, que é pra ganhar espaço de tempo na TV e no rádio, né? Isso aí. Então aí o partido tal se alia com aquele partido, porque aquele partido vai me dar mais 2 minutos na hora do horário político. Aí depois é que eles vão ver que eles vão ter que governar junto, né, cara? Aí ficam lá se debatendo, né? Se batendo interesses, mas fizeram aliança pra ganhar tempo. Como diz um amigo meu, eu tenho nojo dessa gente. Mas sabe que esses dias eu tava lendo uma matéria, não me lembro quem escreveu, quem foi, mas é verdade o que dizia ali, que a gente tem um hábito de criticar os políticos e etc. A gente esquece que nós somos todos esses, né? Ninguém chega num cargo, num nível de administração pública, se não for através de nós mesmos, sendo que todo brasileiro tem direito de estar lá e nós somos uma consequência dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, portanto, somos todos nós em estudo. Um político brasileiro não é nada mais, nada menos do que um reflexo do que é o Brasil, é, entende? Cada um de nós tem que ir modificando aos poucos para que um dia daqui a 50, 70 anos. Mas será que não é na contramão, meu? Não, será que o país não tá do jeito que tá porque os políticos lá... Sim, eu acho também, eu tô contigo. Que não. Eu acho que é o contrário, cara. Porque é o seguinte... E mais do que isso, eu acho assim que existe uma patrulha de, por exemplo, eu não posso chegar aqui e dizer em quem eu vou votar, em quem eu acho que se deve votar. Né? Isso o que faz? Isso faz com que a transparência não exista. Porque tá todo mundo escondendo, o público que nos ouve não sabe direito em quem votar. Quando você faz alguma reportagem investigativa, você fala o nome, o cara já esquece quem é o cara que fez a falcatrua, quem é o cara bom. Tá misturado nesse monte de ruído que é a mídia hoje. Então, pro cara, falta educação, cara. Falta um programa que diga assim, ó, esse roubou, esse matou, esse. Mas aí estuprou. é um programa que não pode ser. É um programa concorrente à propaganda política, né? Pois é. Tem que ser uma instituição que vai fazer esse programa. É o papel do jornalismo, né? Exato. O papel do jornalismo é ser o quarto poder, é fiscalizar quem tá no poder. Mas acontece que aí o próprio governo dispõe de ferramentas para impedir que o jornalismo faça o seu trabalho. Mas pensem o seguinte, é uma minoria na proporção que rouba. É uma minoria na proporção que desvia dinheiro. Essa minoria parece bastante. E é uma minoria que desvia um dinheiro que também é irrisório diante da fortuna que existe para ser administrada. O que acontece? Que esses que administram são uma consequência dessa nossa sociedade que não dá a ele capacidade de administrar esse dinheiro. E este é o brasileiro. Não dá ele mais do que isso, Everton. Não dá ele medo de roubar. Não, o cara não tem medo de roubar no Brasil, porque ele sabe que vai ser impune. Nós estamos sendo pequenos. No Japão, o cara desvia dinheiro de crédito, cortam as mãos dele. Calma, nós estamos sendo pequenos. Ele se suicida para não receber. Mas calma, nós estamos sendo pequenos. Nós estamos pensando em político corrupto. Eu estou pensando em político administrador. E político administrador é o mesmo administrador pessoa física. Sim, que vive na sua casa e tem dificuldade de administrar a sua casa, por isso se endivida, por isso a casa cai aos pedaços, mas ele tem um carrão ali que ele tem que pagar em 70 vezes, é isso que eu tô dizendo. O político é tão desqualificado quanto exatamente, quanto esquece outro. Corrupção, não tem capacidade de administrar, de fazer contas, de projetar, de planejar sua vida, de educar seus filhos. Sabe por quê? Esses não, somos nós. Falando sobre isso, ele não faz carreira, entendeu? Cara, o problema todo é que ele não faz carreira. Ele não sai de vereador para deputado. De deputado para deputado federal. Mas é que eu acho que até o cara... Pra... Comando. Ele às não vezes sabe. O cara faz isso, ele faz uma escola da corrupção. Pois é, mas ele pode... Mas isso aí tem que ser fiscalizado. Eu acho que o cara não pode estar recebendo e passando essa informação a... É que é um sistema fechado já, entendeu? Tu entra com a boa vontade. Não, eu vou me candidatar a deputado estadual e vou querer mudar a história, parará, aí tu acaba entrando no sistema. Tu é mais uma engrenagem do sistema. Entendeu, cara? Atenção, tu acaba... Mas tem muitos... Entrando na dança. Eu tô entendendo o que tu tá falando. Agora, tem muitos bons administradores que chegam na política e roubam ou administram mal porque é dinheiro público, é dinheiro dele. E mais do que isso, tem muito bom administrador que administra empresa e que também é corrupto. Mas olha aqui, ó, assim como existem esses, existem no mesmo país grandes investidores, até surgiu a citação da Marco Polo, que são grandes empresários, Tramontina, etc., que fazem uma grande estrutura. Esses brasileiros deveriam ser a referência para nós. É isso que eu estou dizendo. Quando se culpa uma determinada categoria e se coloca tudo no mesmo saco dizendo que esses são corruptos, não é verdade, porque são pessoas, na sua maioria, como todos nós, incapazes de administrar o seu próprio dinheiro e fazer a sua vida melhor. É que É o brasileiro, quem é assim. Quem vota, quem elege os políticos, não é quem lê jornal, é quem se limpa com ele. Sim, mas essa é a esses grande são uma consequência dos outros, que são uma consequência dos outros. É o cara que usa o jornal pra limpar... É, cara, eu acho que assim, uma coisa que a gente... Nós temos que melhorar, a gente não pode... Se o voto não fosse obrigatório... Mas aí ninguém ia votar, cara. Mas aí vai quem lê jornal, meu. Isso, só aí vota só vai quem lê jornal. Exatamente, exatamente. Ninguém aí vai votar quem tá afim de fazer alguma coisa. De mudar, cara, mas quem tá afim é meia dúzia. Mas igual os políticos iam ser os mesmos. Os candidatos são seus mesmos, cara. Mas eu acho, cara, eu acho o seguinte, ó, cara, a gente passou muito tempo numa ditadura militar que a gente não sabia, existia a corrupção e a gente não tinha isso noticiado na televisão, entendeu? A democracia é muito nova no Brasil pra gente tá aqui vivendo sem esperança, sabe? A gente vê cada coisa, mas não podemos botar todo mundo no mesmo saco. Claro, e esqueça não uma dá, corrupção. Porque tem muita gente nova querendo entrar na política a fim de mudar. A gente tem condições, mesmo fora da política, de fazer pequenas ações que mudem uma comunidade, um meio onde tu vive, sabe? Então, se as pessoas se envolverem mais com as suas questões, das suas comunidades, da sua área, do seu estado, da sua cidade, talvez a gente consiga acompanhar, mudar. E acompanhar claro. E cobrar, aí sim a gente vai ter uma política melhor e políticos melhores. É isso, olha aqui, ó, esqueçam a corrupção, ainda que seja gravíssima a corrupção, é um pequeno item diante de um enorme problema que existe neste país. Não, cara, assim, ó, nós vamos ficar dando volta que nem cachorro em volta do rabo, atrás do rabo aqui, não vamos sair daqui. Resumindo, é isso, é corrupção e despreparo. É isso aí, e escolha isso aí. Bem aí, pense bem em quem você vai escolher agora. Tá no menos pior, né? A corrupção é uma consequência do despreparo. O despreparo é, o despreparo é a consequência da falta de educação, que não tem nenhuma. A educação é falha em todos os setores da sociedade brasileira, entendeu? Então, um país que quer crescer, que tá crescendo e tá esbarrando agora o quê? No quê? Na falta de qualificação profissional, cara. Porque nunca se investiu em educação nessa porra. Por que não se investe em educação? Se corrompe. Vamos nós aqui com mais duas ofertas dos classificados do Pretinho. Mande pra gente a sua oferta. pretinhobásico@atlantida.com.br. A gente vai liberar aqui de graça, não vai te cobrar nada por isso. Mas aí tem que entrar na fila, né, Maurício? Aí paga uma propina, né, cara? Ah, claro. Olha minha mão que eu te boto no clacla. Não, tem uma fila terminada. Segue aqui um auxílio pra quem tá procurando emprego. Loja de empresa de telecomunicações procura vendedores entre 18 e 25 anos com experiência em vendas, boa aparência e boa dicção. Aí eu pergunto, quem é que vai ter experiência em vendas com 18 anos, mano? Dá uma chance pra quem não tem experiência ainda. Se precisar de alguém com boa dicção, vou lá. O senhor vai lá, doutor Alceu. Tá bem, então. Residente em Porto Alegre ou região metropolitana, interessados em enviar o currículo para vendedores@jcgcelulares.com.br. Uhum. Mandou aqui o Cristiano Ristov. Eu vendi muita Bíblia, doutor Pedro. O senhor vendeu Bíblia, doutor? Eu chegava para as pessoas e perguntaram, quer comprar ou quer que eu leia a Bíblia? Aí eles compraram na hora. Olá, pretinhos, parabéns pelo programa. Sempre que posso, estou ligada. Me divirto muito com vocês, apesar de às vezes xingá-los muito. Vamos ao anúncio. Tô vendendo filhotes de Weimaraner. Weimaraner. Espécie de aranha? Não, é um cão, né? Um cachorro da raça Weimaraner. É aquele cinza, é um cachorro cinza de caça. É aquele de corrida, aquele? Não, aquele é o galgo. Mas é um cachorro de caça, o Weimaraner. Aquele é o galgo. Gagalgo. Lembra um Doberman, lembra? Mas lembra. Ainda por cima tem boa memória. A ninhada tá com 45 dias e já desmamaram. Eles estão devidamente desverminados e vacinados. Tenho 5 fêmeas e 3 machos. Preços, respectivamente, 500 pila e 400 pila. Garanto até a terceira vacina, bem como acompanhamento veterinário até a terceira vacina. Contatos pelo e-mail. lucitacosta@hotmail.com. A Lucita, da Costa Santos. Grande abraço, lucitacosta@hotmail.com. Tamo muito atrasado, Almir. Vamos lá. Dá pra dar uma faturadinha? Ah, vamos nós, Almir. Eu vi que tu não gostasse muito. Que isso, Almir? Pô, até dos meus, Almir. Vamos lá. Vendo caminhonete Range Rover, preço de ocasião. Faço preço especial, porque precisa pagar documento e refazer o estofamento do banco, deu uma sujadinha atrás. Vendo com urgência, porque possivelmente preciso ir para o exterior. E-mail bruno@flamengo.com.br. Esse aqui já anunciou, segunda vez que ele anuncia, deve estar desesperado. Mandou Douglas Cardoso, abraço, Douglas. Show de intervalo, voltamos em seguida. Atlântida. Brasil. De volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo, pelo atlantida.com.br. 16 minutos para as duas. Vamos lá, doutor Alceu, vamos trabalhar, doutor Alceu. É papo aberto! Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola nas costas! Vamos lá, doutor Alceu. Mas credo, doutor Petra, amanhã tem Brasil e Holanda. Deus o livre! É verdade, aí vamos fazer rapidamente uma virada aqui da mesa. O que, que tu acha, Porazinho? Brasil ou Holanda? 3-2 Brasil mesmo, placar de 94. E tu, Neto? É, 3-0 Brasil. Nossa, oh, que otimismo, hein, compadre? 3-0 Brasil. Tranquilo. Tranquilo, bem. Eu tô num bolão. Muita gente vai ficar brava comigo. Eu botei 2-1 Holanda, cara. Uhum. No bolão. Porque é o que eu acho que no bolão tu aposta no que tu acha que vai ser. Que vai ser. Ganhar ponto, ganhar dinheiro. É, no bolão não se torce, né? Apostou Coreia do Norte 1, Portugal 0, né? Não. Tu achava. E Tupi? Sabe que eu tô na, mais pra torcer do que pra acreditar, mas aí essa semana não sei quem me disse, cara, uma frase que, porra, mas sabe que é verdade, quando eu disse que eu tô achando que o Brasil não vai muito adiante e tal, ele disse, cara, nós vamos chegar lá. Por quê? Porque o Brasil tem o melhor goleiro do mundo. E a melhor defesa também, né? É verdade, eu pensei, caramba, isso pode mudar completamente tudo, né, cara? Claro, sim, aí se a Júlio passou... A estrela é gigante. O Rafael uma vez fez o Brasil passar da Holanda. Dois pênaltis. Agora, vamos lembrar também que o melhor goleiro do mundo levou um gol da Coreia do Norte. Foi o único gol que a Coreia do Norte fez na Copa. Sim. Tem, Júlio César. Eu acho assim, cara. Nunca teve tão fácil de ganhar uma Copa do Mundo. O Brasil passando pela Holanda, eu acho que ninguém segura mais o Brasil. Depois vem Gana. Ou vem Gana, Uruguai. E a final, cara. Eu já tô achando uma Copa difícil, cara. Eu acho que vocês estão querendo emoção, assim. Estão querendo achar uma desculpa. Coisa que não existe. Não existe isso aí, cara. É mesmo? É que o Brasil e Holanda, cara. O futebol só acaba quando termina, mano. Os caras falaram até do Chile, cara. Ah, o Chile. Tá, 4-0 é um bom palpite, então, Neto. 4-0, 2. Me ajuda? 2-0. Tá, o meu palpite é 2-0. O mais sensato é 2-0. Esse é o meu palpite. Vocês viram o que o Cruyff falou sobre a seleção brasileira? O Cruyff, o grande Cruyff da Holanda de 74, carrossel holandês. Não vai estar amanhã, né? Que ele não pagaria ingresso pra ver essa seleção do Dunga, que é uma vergonha essa seleção do Dunga. Tá? O Cruyff falou isso. E alemães e argentinos também estão brigando na Copa, né? O Schweinsteiger foi na coletiva ontem e falou que os argentinos são sujos, que eles jogam sujo e que a torcida também é mal educada, do que caralho, vai lá e... Deu a morta. Vai lá e pega... Deu a morta. Aí eu capa, né? Eu com meus botões pensei, esse louco conhece bem os argentinos. Deu a morta. Esse é o jogo da Copa. Sabadão, hein, cara. Final antecipada na Copa. Esse é o jogo da Copa. A gente pode estar no Pretinho amanhã nos pênaltis. É verdade. E saiu a escalação do Holanda pra amanhã. Vamos ver. Eu tenho aqui, ó, goleiro, Vanguarda, zagueiros, Van Damme, Van Helsing, Vândalos, laterais, Vantagem, Vambora, meio campo, Vanessa, Van Preta, Vampeta, Vanderlei Wildner. Vanderwildner. Atacantes, Van Halen e Vampiro. Técnico, Van Glória. E a Holanda não tem ônibus, né? Tem uma van. Quem mandou aqui a escalação? A escalação foi o Christopher Duarte, que pede um Jabulani. Saiu todo mundo de passo fundo. A escalação do Nego Velho aqui também. Do Nego Velho. Protásio, Franz, Arthur, Bilmar, Quirino, Odilon, Valêncio. Sedenir, Jurandir, Ambrosio, Casimiro, Paludo e Reinaldo. O técnico é o Euclides e as animadoras da torcida, a Henriqueta, a Eredina, a Idalésia, a Olidina e a Ardona. Bom, é por falar em Copa, cara, o Grêmio e Curitiba ontem, né? Pô, cara, baita jogo. Grêmio não... O Grêmio tomou dois. Tomou dois. O Avaí perdeu pro Vasco. O Avaí perdeu pro Vasco. O Silas tá preparando bem o Grêmio pro Brasileirão. Ele só trocou todo o time no intervalo. É que ele é o Silas. Mas é teste, né, cara? Não, cara, mas para aí. Nós temos um Brasileirão pela frente. Bota o time que vai jogar o Brasileirão pra treinar, cara. Quem tá testando o quê? Que eu teste é? Tem aí, que fazer? Bro. Para aí, meu. E o Kaká continua uma saga de bad boy mesmo. Oh, vamos lá. É droga, Kaká. É do mal, cara. A gente tá descobrindo aqui. O Kaká, ele colocou um brinco na orelha na adolescência. Viu? Falei? Um brinco de pressão, cara. Ah, tá. De pressão, velho. Cara, não, falei, não na infância, o Kaká, quando ficava bravo, tomava todinho de caixinha sem o canudinho. É do mal, cara. É do mal. O Kaká enchia de ar a caixinha do todinho e pisava em cima e fazia... Não. Isso não é verdade. Uma vez o Kaká entrou no banho, lavou a cabeça... com sabonete em vez de shampoo, cara. Ah, não. É do mal, é droga. Ficou bom, cara. E o Kaká, uma vez enfurecido, escreveu com os dedos na poeira de um carro: lave-me. Não! Mas escreveu, por favor. Ah, tá. Um dia, Kaká mexeu seu leite e colocou a colher suja em cima da mesa. Não! Isso é muito falha grave, meu. Falha grave. Do mal. E a última aqui... O Kaká errou um gol e gritou: poxa vida, que raiva, pessoal! Palavrões fortes, né, cara? Roberto de Joinville mandou: queremos a mãe do Kaká! Queremos a mãe do Kaká! Queremos a mãe do Kaká! E aí, Pi, o que tem aí? Sou uma gordinha. Oba! Olhos claros. Ficou legal também. É. Sou uma gordinha. É muita gordura, respiração. Parou. Prepara pro verão. Então vamos recomeçar. Bom, já começa pelo título do aliás, remetente é a Gordinha Triste. Gordinha Triste 2010. Mas Gordinha Triste não combina, cara. Não existe gorda triste, cara. Pra ver a crise que ela deve estar. Gordo triste, gorda triste. Sabe quando é que o gordo fica triste? Quando faz cirurgia de redução de estômago, cara. Aí o gordo fica triste. Legal, olha lá o Faustão, cara. Boa, olha lá como é que tá. Tá ali, né? Mas não é ele. Aquela não cabeça é. Não é aquele daquele não corpo, é o... Exatamente, o cotonete. Não é, bicho. Parabéns, porra. Parabéns. O alfinete. Aquela cabeça não é daquele não corpo. Passou tudo, corpo, cara. É nóis. Ah, tem razão. Eu sei, né, cara? Eu sei como é que é. O dia que eu emagrecer, talvez eu fique triste. O Faustão tem cabeça de gordo, né? Cara, mas é uma coisa impressionante, né? A gente já falou sobre isso aqui. As pessoas que fazem a cirurgia de redução do estômago, pra elas aquilo ali é o momento talvez mais importante da vida, entendeu? Sim. Deixar de ser gordo. Mas aqueles... não vai deixar, cara. Não, mas tem muita gente que... Tem muita gente que emagrece muito, deixa de ser. Mas e outras pessoas... mudam os hábitos, não adianta nada. Não, muitos mudam os hábitos. Mudam e não, tão tem bom, gente viu? Que deixa de ser gordo e tem gente que perde 50 quilos e continua gordo, mas pra sua saúde, o perder aqueles 50 quilos é muito, cara, tem que perder, muito bom. É a cabeça de gordo. E eu não sei se vocês viram no Fantástico nesse fim de semana, deu uma matéria muito legal sobre um método que eles estão testando que é sem cirurgia. Eles enrolam uma parte do intestino num plástico. Certo. Tá? E aí, essas pessoas que fizeram essa experiência perderam de 30 a 40 quilos, cara. Sem cirurgia, como é que acessa o intestino? Ah, não, daí deve ter uma técnica. Mas engole o plástico. Não é a cirurgia assim tão complicada como a redução do estômago, né? Camisinha de estômago. É uma coisinha, vai lá, enrola no... Tá em fase de teste, mas tá sendo aprovado e provavelmente isso aí seja a nova saída pra quem tem muita gordura no corpo, muito peso e tá afim de perder. Atenção, pessoal, dicas de medicina do Torã. Vai daí, Pia. E a gordinha muito triste? Bem. Sou gordinha, aliás, sou uma gordinha. Olhos claros, cabelos castanhos lisos pelo ombro e pele bem branquinha. Meu diferencial é a inteligência. E dizem que tenho um rosto muito bonito. Mas tudo isso não vem ao caso. Ouvindo o Pretinho das 13, fiquei muito conduída com o e-mail de um rapaz que está em crise no relacionamento. Com o namorado, isso mesmo. É, ontem. O Xande. Ele é praticamente... Guardou o nome, hein? Por que tu deu o teu nome pro homossexual, cara? Cara, nome do cara, o apelido, ele assinou o e-mail como Xande. Não, Sandy. Entendeu mal. Tanto é que ele pediu pra não ser identificado, né? Foi um pseudônimo. Um grande abraço, muito obrigado. Vamos voltar ao Pipi. Aí ele usou o teu nome pra... Eu sonho com um dia que o programa vai chegar aos 18 anos de idade. É verdade. Sonho, vai atingir a maturidade o programa. Estamos com 12 ainda. Estamos com 11, 12 ainda, mas estamos indo bem. Sabe que às vezes nem com 18 atinge maturidade. Isso é preocupante. Nem com 40. Nem com 40, mas é verdade. Aí bebe e começa a dirigir. Sim. Ele é praticamente eu, o que desabafou ontem, disse a gordinha triste. Certo. Ele é praticamente eu. Moro há 4 anos com um homem lindo, mas de temperamento difícil. E que fica indignado comigo por qualquer coisa. passando até uma semana sem falar comigo. Ah, não, aí não. E há mais de 6 meses que não nos tocamos. Ah, ai, para! Beijos são raridade. E há quase um ano que não temos uma relação completa. Ah, não acredito. Me dá uma completa aí, ô. Claro que meu companheiro não é totalmente um monstro. Ele está doente há mais de um ano e diz que perdeu totalmente o desejo. Quando ele estava na crise, eu entendia muito bem. Ele praticamente só dormia, mas agora ele está praticamente curado e descobri que passa tarde na internet vendo sites para adultos. Ah, para! Claro! Denúncia! Me sinto um lixo. É verdade. Me sinto um Clique lixo. Clique RBS, G1, claro notícias. Que a falta... Para adulto, né? Adulto. Clube Pinguim. Claro que a falta de interesse dele não é pelo meu peso, pois ele já me conheceu assim. O pior é que agora, 4 anos depois, uns caras do meu passado estão me procurando. Estou desesperado, não sei o que faço. Um desses fantasmas é modelo, lindo. Ah, eu acho que tá na hora de conferir o fantasma. E veio no meu trabalho e rolou um beijo que me deixou toda mole. Entra pro Clube Pinguim, querido. Isso faz uma semana e deu uma sumida. Cara, um outro modelo lindo é gay. Vamos só avisar a gordinha que tá fora do mercado há um tempo. Que isso, cara? Modelo lindo é gay. Esquece esse fantasma aí que é Xabi. O outro fantasma Xabi. Vive me tentando no MSN. Não sei o que faço. Amo muito meu companheiro, nos damos bem e sei que ele está doente, mas sou normal. Tenho desejo e não aguento mais essa falta de intimidade. Estou tentando resistir às tentações. Pois sei que esses caras do passado não querem nada sério. O que eu faço? Eu vou dizer... Dá a morta pro cara. Para de arranhar as paredes. Ela não fez nada ainda, tá? Chega, ô Magrão, seguinte, ó. Tu tá vacilando. Tem dois caras que me querem, tu não tá me querendo. No caso da Viva. E eu vou querer os caras. Dá Viva, dá Viva. Pessoal, o Maurício tem dicas pra gordinha. Dá morta, meu. Dá morta. Dá Viva pra ele. Ó, tu não tá me tocando. Faz um ano que eu tô querendo, tu não quer. E tem dois caras querendo. E aí, tu vai te mexer ou eu vou ter que mexer? É o popular, me toca, Magrão. Bota a boca nele, cara. Eu gostei da frase. Eu vou dizer uma coisa importante aqui. Não temos uma relação completa. Isso aí me deixou preocupado. Então eu vou dizer uma coisa importante aqui pelo que ela diz aqui. Pelo que ela diz, e fica bem claro em dois momentos do e-mail, ele está doente. Isso deve ser alguma coisa relacionada com depressão. É, mas ele parece então, que tá atenção, melhor, né? Atenção, gordinha triste. É, porém, a depressão, o melhor pode ser altos e baixos e é, inclusive, delicado. Gordinha, a minha sugestão é cuida do teu marido. Ponto. Boa, Everton Cunha. É, não é por acaso que tá humano, aqui, né, cara? Acaso que está há 12 anos fazendo este consultório sentimental, este divã psiquiátrico que é o Pijama Show. Nada, né, cara? Impede de cuidar do marido e liberar pros amigos. Nada impede. Do fantasma. Cara, rapidamente uma manchete sobre o tempo no final de semana aqui pro sul do Brasil. Meteorologia indica pouco frio no Brasil nestes primeiros 10 dias de julho. O inverno começou há quase 10 dias, mas ainda não se sentiu aquele friozão pegado. Segundo... não sentiu, não acorda às 6 horas da manhã, mano. Aí teria sentido, porra. Mano. Desse não, cara. A friaca faz assim, ó. Faz uns 12 graus. Não. Acorda às 7, pô, uma hora depois. Tudo bem. Mas aqui, cara, a primeira semana ali do inverno foi punk, velho. Que 6, anque, cara. 5 graus. Cara, eu tenho dormido sem camisa, mano. 5 graus em Porto Alegre. Adoro. Faltou. 5 graus em Porto Alegre. Tá te queixando de barriga cheia, gordo e peludo. Que isso? Com 5 graus eu dava volta ali na redenção, querido. Sem camisa. Segundo os meteorologistas, essas temperaturas mais elevadas se devem ao bloqueio atmosférico, que é causado pelos ventos em altos níveis, a mais ou menos 10 mil metros de altura. Estes ventos cortam o continente sul-americano de oeste para leste, mais ou menos na altura do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Esse bloqueio impede, então, o avanço das frentes frias pelo Brasil e as mantém presas no extremo sul do país. Ah, bom. Tá bem? Tá. Sim. Tá bom. Quero mandar um abraço pros nossos queridos amigos e parceiros da Nova Skin, que estão ouvindo o Pretinho Básico neste momento. Leandro, querido. E abraço pro chefe que tá junto, diz ele. Pô, manda um abraço pro chefe que tá junto. Abraço, Leandro. Abraço, queridos. Vamos lá pro cabelo do espaguete, vamos cara. Vamos elogiar o trabalho do Leandro, que manda muito bem aqui, representando a Nova Skin. Representando a Nova Skin aqui no Sul. E dá aumento pra ele, hein, chefe. É verdade. Demorou, chefe. Demorou. Vai ver o Rock de Galpão hoje lá, Leandro, né? 21 horas, Teatro do Bourbon Country. Muito bom, né, Fagundes? Amanhã tem NX Zero, Strike e Mandala no Pepsi On Stage em Porto Alegre com promoção da Atlântida, já metade da da capacidade dos ingressos foi vendida. Bom. Então tem que correr pra garantir não ficar de fora. Exatamente. Vamos ouvir o Cabelo no Espaguete com o Peninha, Eduardo Bueno, esta mala icônica no Rio Grande do Vai Sul. Vai terminar às 6 da tarde, então. Vai ter, não, velho, rapidinho, 3 minutinhos, gremista e historiador e contador de história, que é Michael Peninha. Ele apresenta agora o... História. Ele tá no History Channel, cara. É, ele tá fazendo, para, ele tá fazendo uma série lá no History. Já era insuportável o Peninha, agora então não dá mais pra se segurar. Viajando com o Peninha, né, Magnata? Este sujeito que nós vamos ouvir aqui agora, uma vez me encontrou na esquina da Félix da Cunha com a 24 de outubro em Porto Alegre, ali naquela esquininha que tem uns muffins ali, tá ligado? Tem o quê? Muffins ali, um trocinho de saúde no copo e como tal. Como é que é? Esquina da 24 com a Félix da Cunha, ele me encontrou e baixou, me viu e baixou as camas e mostrou a bunda. O Peninha Bueno. Aqui pra ti, ó! Mostrou a bunda. Eu falei, cara, que é isso? Não sei o que dizer. Né? Vamos ouvir esse sujeito agora. Diz pra ele, espera um pouquinho aí. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é Eduardo Bueno, o Peninha, escritor gaúcho. Alô? Alô, Eduardo Bueno? Eu. Tudo bem, Peninha? Aqui é Ricardo Prates, da Secretaria da Copa do Mundo 2014, tudo bem? Tudo, e você? Tudo tranquilo. Uhum. Nós estamos entrando em contato com você, está querendo convidar algumas representatividades de estados diferentes do Brasil. Você seria o representante do Rio Grande do Sul. Aham. Numa propaganda para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Certo. O que você acha? Ah, eu acho legal, acho legal. A pode gente... fazer com a camisa do Grêmio ou não? Tô brincando. Então, na verdade, a ideia é parecida com esta. Sim. Nós confeccionamos uma camiseta metade internacional e metade Grêmio. Não, daí não vai dar. Por que não? Daí não dá, porque essa parte, essa outra metade, se tocar no meu corpo, destrói. Meu corpo é que nem kriptonita, cara. Sabe kriptonita do super-homem? Claro, claro. É, então me faz um mal pra saúde muito sério. Não, sem brincadeira, cara. Não dá mesmo pra mim, porque, cara, eu sou muito identificado com o Grêmio, entendeu? Muito ligado ao Grêmio e jamais vestiria a camiseta dele. Mas acho que seria bacana pela representatividade que você tem do estado de Rio Grande do Sul para todo o Brasil, entendeu? E outra, seria metade só do Inter, metade do Grêmio. Tá, então a metade deles tem que ser na bunda, entendeu? Não, sério, cara, é uma questão quase religiosa pra mim, entendeu? Aí eu sugiro que você pegue o Luiz Fernando Veríssimo, que é um homem mais equilibrado, mais ecumênico, mais decente, mais digno que eu, que sou um sujeito rasteiro, baixo. E... Mas nem com uma proposta bacana, Peninha, você acha que não valeria a pena? Olha, cara, não dá, cara, não posso cuspir em 50 anos da minha própria história, entendeu? Ia ficar muito mal pra mim. Mas, Peninha, o Rio Grande do Sul não está acima do Grêmio do Internacional? Nada está acima do Grêmio, cara, nada. Pô, é porque aqui no Rio de Janeiro são 4 times. Cara, falando sério, não dá, cara. Eu fico até intimidado de te dizer isso, mas a verdade é que não dá pra mim, entendeu? Cara, eu sou muito, muito ligado. Você imagina a sua imagem a rodar o mundo, entendeu? Copa de 2014, o Brasil, todos os olhares vão estar no Brasil após essa Copa do Mundo. É. Consequentemente, olha, cara, em cima de você também. É, pois é, mas não com a camisa dos caras, cara. Não dá, não consigo, cara. É mais forte que eu, falando sério, cara. Tá falando sério. Vem cá, Peninha, deixa eu perguntar pra você. Você já ouviu aquele programa Pretinho Básico da Atlântida? Já. Pois então, a gente tá ligando pra você e fazendo essa brincadeira. Chama Cabelo no Espaguete. É um trote, então, Peninha. Tu vê que eu me mantive fiel, autêntico, genuíno. Tu achou que eu ia dizer sim, claro, eu vou vestir a camiseta dos caras, mas eu não disse, né, cara? Peninha, foi um teste, né? Passei, né? Passou com louvor, hein? Então tá, cara. Valeu, viu? Falou. Um grande abraço pra ti, Peninha. Grande. Até logo. Tchau, tchau.